cá se fazem, cá se tocam. Em Antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Rádio Boa Nova. Pois bem, esta semana uma nova estreia. Trata-se de Bruno Cardoso, DJ, produtor, músico português, e que, por via do seu álbum de estreia, 1975, nos permite ter uma conversa para falar de um disco que começou pelas plataformas digitais, mas agora sim tem um formato físico e que já está disponível para venda. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que seja a distância de telefone e virtualmente. Portanto, Bruno Cardoso. Olá. Mais conhecido, neste caso, como Shinobi. Exatamente. Porquê, antes de mais, usar este nome artístico? O nome artístico é roubado a um jogo da arcada dos anos 80. Costumava ser um nickname que eu usava em fóruns e assim, e depois a preguiça levou-me a não mudar quando precisei de arranjar um nome artístico para um projeto de solo eletrónico. Achei que encaixava bem. Thank you. estamos a falar, para quem esteja mais distraído, ao longo deste programa vai ouvindo temas deste novo álbum, mas estamos aqui a falar de influências que vão desde surf, guitarra, dub, funk, disco, deep house, enfim, para quem gosta de classificar, nós em rádio temos um bocado esta mania, mas nada melhor que as pessoas estarem, enfim, a possibilidade de ouvir de um disco que já está para venda. Mas aqui, permite-me desde logo lançar aqui uma constatação. É um disco muito virado para as pessoas mais jovens, sem escamotear que haja muita gente que goste e que ouça, e é junto das pessoas mais jovens que existe mais o fenómeno do download. Isso cria-lhe algum, como é dizer, alguma comissão, uma urticária, o facto de lançar também em formato físico e que eventualmente para ser um disco que em termos físicos possa ter menos saída? Não me incomoda muito. O download é meio tricky porque... Por um lado dissemina a música que eu faço, e isso é bom, e por outro pode impedir que os formatos físicos, que neste caso vai sair em CD e em vinil, possam ter uma saída tão boa como eu gostava. Mas muitas pessoas forem como eu muitas vezes faço o download, ficar super satisfeito com a música, vou comprá-la, independentemente seja digitalmente ou CD ou vinil. Daí que em artistas pequenos como eu nunca vi o MP3 e mesmo o download ilegal de MP3 como uma coisa má para mim. Difícil de avaliar isso. Exatamente, é um álbum de estreia, não é? Portanto, a ver, veremos. Exato. Mas, efetivamente, há esta questão. Enfim, e é uma questão que às vezes prende-se mais com as editoras, propriamente com quem cria a música. E se calhar para as editoras é mais complicado que para mim. Porque não é propriamente o nome delas que está em jogo. Ou seja, se uma música minha for parar a sítios infinitos de forma ilegal, o meu nome é mais visível. A editora não tem a visibilidade lá, quase nunca, então vai perder mais, obviamente. Yeah, people, you're a moaner. ainda a este propósito, venho a dizer que, a par com o Mornex, Mitsubishi Rato, tem uma editora independente, a Disco Texas. Exatamente. De algum modo, vem também a lançar este disco, embora a distribuição seja da Universal. Quando pensaram fazer a Disco Texas, pensaram muito no vosso trabalho, naquela ideia do do-it-yourself, ou também na ideia de congregar outras pessoas à volta da Disco Texas? Primeiro foi para criar uma plataforma que permitisse, tanto a mim como o Molinex, editar música, porque é difícil que alguma editora preste atenção a alguém hoje em dia, porque muitas vezes porque não há tempo para escutar tanta música que é enviada para editoras. Eu falo por mim, porque nós recebemos, na boa, umas 20 ou 30 demos por semana. E raramente temos tempo para prestar atenção devida, se calhar perder atenção devida, e sei que muitas vezes podemos estar a perder artistas bons porque simplesmente não temos o tempo necessário. Mas pronto, depois de fazermos a editora para termos essa plataforma para nós, acabámos por começar a abordar também artistas que nós gostávamos, para ver se queriam fazer parte da editora, e no fundo criámos uma editora que trabalha em modo familiar. Conhecemos os nossos artistas todos pessoalmente, comunicamos todos como amigos, e pronto, é um bocado assim. Dá muito trabalho, e o retorno é basicamente felicidade por fazer coisas que gostamos, não há muito mais, até porque o que há nós vamos reinvestindo para fazer vinil e CD, etc. O 1975 é o corolário normal de alguém que foi, enfim, dedicando-se a produzir outros músicos também, e a tarefa de DJ. Inevitavelmente ele iria acontecer, claro. Não sei se é o acumular de ser DJ, produtor e produzir outras pessoas. Claro que isso ajuda, porque dá uma experiência para fazer um álbum, mas eu já sou músico há algum tempo. Este projeto a solo começou por ser algo que eu ia fazer no meu quarto. Eventualmente comecei a ter um estúdio como o Linex, onde as coisas começaram a ser feitas de uma forma mais profissional e com recursos que eu nunca tinha tido. Em casa não tinha grandes recursos para gravar uma guitarra, para gravar um baixo, etc, etc. Era mesmo tudo feito através do computador. E começar a ter acesso a isto tudo e à experiência de gravar outras pessoas, sim, acaba por ser uma das forças para eu fazer o álbum. Mas eu já o podia ter feito há mais tempo, só que fui um bocado preguiçoso e tinha, se calhar, pouca confiança no material que tinha, não sei muito bem. Agora achei que era mesmo... É agora ou nunca que eu vou fazer o primeiro álbum. E pronto, fiz. E essa confiança veio adquiri-la como? Com os feedbacks que foi tendo de quem trabalha consigo, de quem foi ouvindo? Sim, acaba por vir quando... Imagina, eu lanço uma data de EPs e singles e a partir do momento em que começo a ver que há uma reação consistente, uhum, que me leva a acreditar, opa, isto realmente, se calhar, eu estou a fazer alguma coisa de jeito... Isso tudo junto vai-te levando a acreditar que as músicas que tens em estúdio podem, se calhar, valer a pena ser compiladas num álbum que pode vir cá para fora e não te envergonhar. E esse processo de depuração, de escolha, é algo penoso? Pode ser terrível, às vezes, porque eu deixei... Eu acho que tinha entre 40 a 50 bosses feitos. Uhum. E depois eu sou um gajo que, apesar de poder estar a trabalhar em 10 desses bots, resolvo que ainda tenho que fazer mais e continuo a fazer mais e mais. Mas desta vez escolhi, acho que umas 6 desses bots que tinha dos últimos 2 anos, fiz umas 4 novas e depois tentei durante um mês, digamos, fazer com que todas soassem minimamente homogéneas, apesar de serem muito diferentes. Se houvesse uma linha condutora, que justificasse... Exatamente. Tive que regravar uma data de coisas, usei mais a guitarra para haver dinâmicas semelhantes, etc. Mas, como estava a dizer, o álbum não deixa de ser o culminar de um tempo. É um resumo, está aqui, finalmente, o resumo do que eu andei a fazer nos últimos 3 anos. Significa isto que, a partir de agora, há um virar de página. Sim, espero eu. Aquilo que está na mente provavelmente dos nossos ouvintes é que quando ouvem o nome do disco, enfim, vão associar a uma data, 1975. Porquê? Exato. 1975. Onde eu presumo que ainda não seria nascido. Ainda não era nascido. Apesar de ter nascido em 78, mas eu nasci muito tempo depois. Muito bem. Não, 1975. O álbum primeiro era para se chamar Cinecittà, que era a cidade do cinema italiano. Exato. Mas às tantas eu percebi que tinha sido construída pelo Mussolini e pensei, apesar de filmes eternos terem sido feitos lá, as pessoas podem baralhar-se um bocado. Exato. E então, eu gostava de alguma da estética do filme dos anos 70 de lá. E um dia estava a ver fotos dos meus pais da altura, de 1975, que foi quando eles vieram precisamente de Moçambique, eles nasceram lá, e olhei e pensei, isto parecem filmes dos quais eu às vezes me inspiro a nível de imagem ou mesmo a nível de música, porque não, se calhar, pegar nesta data ou numa destas datas e apontá-la como título do álbum. E o 1965 é uma data realmente especial para a minha família, foi quando eles tiveram que recomeçar a vida. Uhum. Pronto, então nos anos 70, tirando o meu nascimento, acho que foi a data mais importante. Daí então a escolha de Mom and Dad como o primeiro single de avanço. Talvez também tenha a ver com isso. É uma espécie de não homenagem ao meu pai e à minha mãe. Eu digo não homenagem porque não foi uma coisa feita diretamente para os homenagear. Pode falar da minha relação com eles desde sempre, mas se for uma homenagem, é uma homenagem que resume os medos dele para com a minha escolha de carreira, como artista, músico, seja o que for, e o simultâneo suporte que sempre me deram. Ou seja, ok, como pai se calhar eu gostava que tu estivesse a estudar outra coisa, mas resolveste estudar artes plásticas, eu vou-te apoiar à mesma. Porque pronto, se o teu coração está aí, vamos ver se isso resulta. E se calhar essa música acaba por refletir um bocado isso. Isso faz lembrar. Não tenho a certeza. Faz lembrar aquela quase anedota que é perguntar o que é que tu fazes, eu sou músico, pois, mas para ganhar dinheiro, o que é que tu fazes, não é? Exatamente, é essa. Vai lembrar isso, precisamente. Ainda a propósito de uma mandado, vem a explorar e bem todas as plataformas, redes sociais e por aí adiante, e mesmo a questão do vídeo, da imagem, num muito interessante vídeo, que curiosamente vem a estrear num blog inglês. Essa ideia de estrear lá é porque, enfim, houvesse oportunidade, ou porque percebe que em Portugal há um espartilho grande para a divulgação da imagem ligada à música. Ou seja, não há espaço para divulgar aquilo que se vai fazendo de bom no nosso próprio país. Não sei muito bem. Neste caso específico, nós estávamos a trabalhar com um parceiro de promoção em Inglaterra. Eles estão a tentar trabalhar lá logo, como por exemplo a Universal está a trabalhar lá cá. E de vez em quando vão conseguindo, por exemplo, nesse caso foi a estreia do vídeo, às vezes arranjam, por exemplo, lançam uma música e o primeiro é um site que o tem primeiro, ou conseguem que eu tenha críticas ao disco numa revista qualquer importante, etc. Pronto, esse foi um site que chegou à frente, gostou muito do vídeo e lançou. Pronto, foram os primeiros. Muito bem. Fazer de contas que aqui na Boa Nova somos os segundos, não é verdade? Mas pronto, nós estamos aqui à nossa cota. Não são. Há muita coisa que acontece aqui primeiro. Exatamente. Não, estou a brincadeira, claro. Mas, em propósito, Bruno, é habitual a quem se estreia aqui na Boa Nova, e como é o caso do Bruno Cardoso, mesmo que falamos, de passar por três desafios. Vamos a eles. Eu, há pouco disse-me que o senhor vai ao hospital, mas não sei se conhece a cidade mesmo, se já cá esteve, se não. Talvez tenha estado, porque houve uma altura com os meus pais que nós demos a volta a Portugal, basicamente. Muito bem. Não me lembro, se passei, não me lembro. Então, passa a publicidade. Eu normalmente costumo dizer aqui que um palco que nós temos interessante, que é aqui o Parque do Mandanelho, e digo isto sem passar publicidade, que enfim, é um espaço público. Mas esta vez vou fazer um bocadinho diferente. E vou passar a publicidade de uma casa, que é a Casa dos Espíritos, pronto, onde eventualmente teria muito interesse de ter o Shinobi em concerto, mas imagino que quem o convida para vir fazer um concerto diz-lhe pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. E quem é que o Bruno Cardoso iria convidar? Eu gostava muito de trabalhar um dia com o Valete, não sei se conhece. Sim, Valete. Um rapper português. Tu nasceste para chegar quando parto o arco-íris, para desistir quando os sonhos animarem o teu espírito, para perder a vitória daqueles que estejam em delírio, para chorar o choro dos teus que vivem martírio. És o filho do guerreiro, destino que te cega, o eterno derrotado dos caminhos sem meta. Quero deu o medo dos outros, preconceito e desprezo, limitou-te à precariedade, prisão e desemprego. Roubou-te o futuro e entregou-te aos apegos, deixou-te o beco, desalenta a fazer um dueto. Serás livre quando superares a verdade que te aperta e quando encontrares a saída desse guerreiro que te cerca. E se calhar levava o meu companheiro sempre, o Molinex, porque pronto, trabalhamos tão bem em conjunto. Ficaria uma equipa certamente vencedora. Agora o desafio vem alguém da cena internacional. Okay. E que chegando a Portugal diz, mas eu não preciso ter a colaborar comigo o Bruno Cardoso. Ora bem, quem gostaria muito que o convidasse? Quem gostaria que me convidasse? Eu não sei, eu gostaria tanto de trabalhar, sei lá, com o Stevie Wonder como com a Lana Del Rey, estamos a falar do patamar do sonho total. Stevie Wonder. Sei, posso usar esses dois polos, Stevie Wonder e Lana Del Rey. Exatamente, são dois polos, acima de tudo, pela questão geracional, portanto, porque são ambos. Sim. São ambos muito interessantes. Exatamente. Lana Del Rey, bem mais recente, e o Stevie Wonder. Stevie Wonder já é mais abrangente e transversal às gerações. I know what you'll do, you'll vai haver um disco tributo a uma banda, a um autor nacional. E chegam para o Bruno Cardoso assim: queremos que faça uma versão de um tema desse autor para integrar o tal disco. Quem é que gostaria de homenagear e que tema queria escolher? Homenagear? Sei lá. Isso é tão difícil, essa pergunta. É mesmo um desafio pesado. Precisamente. Não sei. Apesar de já ter sido feito, eu não me importava de homenagear os Mão Morta. Os Mão Morta. Apesar de já ter sido feito. E se calhar com a música à velocidade escaldante. Essa cena e todo dia. Os filmes em que vivem são de fantasia. Por entre trevas e mortos-vivos, é chinês o facho que os alumia. Alguém acende um bique. O morto em velocidade escala. Está escolhido. Muito bem. O Adolfo Luxúria Canibal, lá em Braga, gostaria muito de ter uma versão do Bruno Cardoso. A próxima vez que falámos com ele, vamos lhe dizer isso. Ora, okay. Muito bem. Já falámos aqui da venda, assim, dos discos. Agora, vários autores aqui referem que os discos são cada vez mais cartões de visita para espetáculos. Também entendo que assim seja. Eu não gostava de os resumir a isso, mas... não, muitas vezes eu tenho um disco, agora posso vender espetáculos. Mas aí estamos a retirar a importância que um disco pode ter enquanto objeto artístico. Uhum. E isso é um bocado triste, digamos. Das duas, uma, esses espetáculos refletem o disco de tal forma que ele está presente no espetáculo e então está vivo, ou então fazemos um espetáculo onde tocamos três músicas do disco e pensamos realmente aquele disco foi apenas um objeto que me levou a poder ter estes concertos todos, ou estes dias certos, seja o que for. Mas eu gostava de não resumir nenhum disco a um cartão de visita, apesar de saber que é muito comum observar um disco assim hoje em dia. Mas aproveitando esse... Mas é muito redutor também. Sim, mas aproveitando o facto de dizer que é um fenómeno artístico, portanto, o disco... Temos de falar também de toda a componente que lhe está agregada. Realmente, a questão artística do próprio disco em termos de design e por aí adiante. Uhum. E no mais que vai ter uma edição em vinil, vai ter uma mancha de trabalho em termos de gráficos superior. Satisfeito também com esse aspecto do próprio disco? Estou. Eu pedi logo a um amigo meu que é designer, que já trabalhou comigo em projetos anteriores, e no qual eu confio, não a 100%, nós nunca podemos confiar a 100%. Claro, gosto de ter 100% em alguém. Gosto de ter um bebê. Não, mas confio quase cegamente no que ele podia fazer. Dei-lhe uma espécie de briefing: olha, eu gostava de poder escrever com isto, ver estas imagens. E pronto, ele pegou e fez aquilo e eu fiquei logo satisfeito. Não improviso, está feito, está fechado. E pronto, acho que resultou muito bem. Até porque tem essa função de produtor e de algum modo de querer melhorar as coisas. Neste momento, que o disco já está aí para venda, de algum modo já teve a necessidade ou até a vontade, se fosse agora já tinha mudado isto, aquilo ou aquilo outro? Na música? Sim. Acho que sim, acho que já tinha mudado algumas coisas. Mas há uma altura em que nós temos que impor o fim é uma coisa, sabe? Sim. E da tal, não é dizer assim, este sou eu, Bruno Cardoso, em setembro de 2014. Exatamente, é isso mesmo. Tem que ser, porque senão nunca mais lançamos nada, não fazemos nada. Oh, Bruno, agradecer a disponibilidade que tens aqui para connosco, para com a Rádio Globo. Obrigado, eu. E seguramente iremos falar mais vezes. Portanto, volta e meia, vamos bater ao ferrolho e saber o que é que anda a fazer. Está bem, muito obrigado. Um abraço, obrigado por tudo. Um abraço. You try and try.